completa no individual. Ok, informe visual. Boa pista. Parar. Tipo 5344, número 3, na aproximação, reduz para 250 nós. 2509,